3, Zuno 9, Uno, né, colado ao Zuno 4, controle de Salazão 2-0 das Palmas. 3-0-8, pô. Zuno, bom dia, tá... 3-1-9-1, decolagem na sua escuta. 3-1-9-1, contato radar na decolagem, via saída da Elso e mantenha nível de voo 3-4-0. 340, pode curvar agora à esquerda? Autorizado, curva à esquerda, direto Leda. Direto Leda, 340, 3191. Azul 2776, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 170, chama controle Aracaju, frequência 120.3. Aracaju 20.3. Correio Marcha Lima, autorizado ali a manter. Chama no sétimo. Torre Salvador, bom dia, gol no 094. Nossa, uma ponte espera da 28, pronto. Gol no 094, ali mantém. Alinha mantém, 28, gol no 094. O Mike Alima autorizado é colapso no 7, vento 2, 1 no 0 graus, 1 no nós. Romeu Charlie Alfa Tango. Romeu Charlie Alfa Tango, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95. Colagem gol 0094. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Mike de Lima, passa 3 e 100. Papapá, Mike Charlie Lima, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 200. Via da EL 200, solicita um pequeno desvio à direita, correção para evitar formações, passar um pouquinho à esquerda da EL. Livre desvios, papapá, Mike Charlie Lima, suba restrito a nível de voo 100. Restrito 100, Mike Charlie Lima. Desvio à direita de formações, tá 3191. 3191, confirme a proa por quantas milhas? A proa 202 e aproximadamente 20 milhas. Livre de desvio, são 3191. Livre de desvio. Decolados 20, chama o controle Salvador 20. 1208. Sim. Certo. 1094. 1094, contato radar na decolagem, via saída Aron, submantenha nível de voo 370. Para o 370, mantém da proa até 2500. Afirmativo, gol 1094. Desacionamento para o contra-ataque. Sinal estabilizado, o Guardião 08. Guardião 08, completo o sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Para completar o procedimento, chamar a Torre 118.95, Guardião 08. TAM 3191, suba restrito a nível de voo 990, informa o tráfego 2 horas, 38 milhas, uma nordeste, descendo para nível de voo 200, Airbus 320. 6190, TAM 3191. Observador, Oceania 6200, transfere cruzo 230 para o 200. Oceania 6200, foi da EL para interceptar a chegada a CAR e desça até o nível de voo 200. Informa o tráfego 12 horas, 34 milhas, rumo sul, subindo para nível de voo 190, Airbus 321. Gente, cabeça de guerra, da EL para interceptar a chegada a CAR, 6200. Controle, gol 1094. 1094, prossiga. Poderia controlar, prossiga. Abaixo coordenação com o Centro Recife. Controle, motor 6200, voltando. Sané 6200, prossiga. Tem uma informação um pouco mais distante, poderia voar para frente, tá? Autorizado direto Momba, o Sané 6200. Direto Momba, 6200. Zona 094, autorizado direto a Buco, restrito no nível de voo 340. Direto a Buco, 340, obrigado. Tem o 100, Mike Charlie Lima? Apavapá, Mike Charlie Lima, mantenha, 100. O 340. Realizado 340, TAM 3191. TAM 6200, desse mantém a nível de voo 120. 120, 6200, acredito que está o Ignacio 28 para fim de treinamento. Sim, aguarde autorização. Perdão. O pátio do Graça. Gente, Guardião 08, Autorizado, pouso pista 28, 12.00 graus, 0.09. Autorizado, pouso na 28, guardião 08. 251-2835, bora. Sané 6200, informa o tráfego adicional, 11 horas, 2,5 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo no 00, um eco 55 papá. Gente, 6200. Papá, Mike Charlie Lima, informa o tráfego 1 hora, 2,5 milhas, rumo nordeste, descendo para nível de voo no 20, Airbus 320. Gente, Mike Charlie Lima. Tem quantas milhas mais para cruzar mesmo? 30 milhas, Mike Charlie Lima. Mike Charlie Lima tem condições de ser vetorado para a direita, para livrar o tráfego? Olha, não, eu aguardo, eu vou ter que andar mais umas 10 milhas nessa proa, mais ou menos, que é uma formação bem pesada aqui à nossa direita. Tudo bem, a gente mantém o 00, obrigado, aí, pela gentileza. Autorizado, vem manter o 7. Alterna 126, decimal 85. 12545, alternado. 126, decimal 85. Sub e mantém a nível de voo 330. 335, 330. Mike Charlie Lima, ciente, tráfego agora na sua posição 0.7 milhas, aguarde cruzamento. Papá, Mike Charlie Lima, submantenha inicialmente nível de voo no 50. Papá Mike Chave Lima, submantenha nível de voo 160. 160 autorizado, Mike Chave Lima. 19 autorizado, tá? Ponto de espera da papá. 5-0-6-0-0. Zona 162, bom dia. Desça até o nível de voo 170, ajuste na 0 no 5, informa o tráfego 11 horas, 2, 3 milhas, rumo sudoeste, subindo para nível de voo 160. É um eco 55 papá. Papapá Mike Charlie Lima, informa o tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, descendo para nível de voo 170, Boeing 737-800. Voo 9954, via chegada CARI, desça até o nível de voo 180, ajuste na 0 no 5. Salvador, bom dia, papapá, Lima Fox, decolado, nada El. Papapá, Lima Foxtrot, contato radar na decolagem, via saída da El Coral, sub mantém nível de voo, 100. Da El Coral, subindo para 100, Lima Fox. Confirmando, está restrita a OCPM, é isso? Para o Lima Fox? Afirmativo, Lima Foxtrot. Entendi, leve, positivo ou negativo? Afirmativo. A escrita 170 para o Lima Fox Natal. Sané 6200, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS do Luda 28, responsabilizado. 2000 pés, responsabilizado, vai informar que vai executar o RNAV da 28. O Sané 6200, ciente. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 28, desça para 2500 pés, é posto autorizado. 2500, é posto autorizado. A papapá Mike Charlie Lima, confirme. Acionou a identificação? Papapá Mike Charlie Lima, submantém a nível de voo 200. 1162, desse mantém a nível de voo 120. Papapá Mike Charlie Lima, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Novembro, decolagem 3-2, controle Salvador 2-0-0-1-8. 08 novembro. Sou o Eco do Novembro, decolado para a escuta. Apagão, o Eco do Novembro, mantém as condições visuais, corredor acional no meu pé, já pode farol da barra. Botar farol da barra, Novembro. Autorizado, ingresso no 7, a porta pista no 7, livre, guarda 08. Coral da Brasília, vou pedir para as informações, aqui na nossa pro. Autorizado, direto Coral, Lima Foxtrot. Direto Coral, Lima Foxtrot. Nove, nove, cinco, quatro, desce e mantenha nível de voo 130. Lima Foxtrot. Livre desvios, confirme a pro por quantas milhas? Doa 220, 25 milhas. Gente, livre desvios, Lima Foxtrot. Após desvios, vai direto coral. Ainda recebe a 60? Sim. Tá, Então, combustível para frente. Afirmativo. Papá Lima, Lima Foxtrot. Vão tráfego 11 horas, 1-9 milhas, rumo nordeste. Passando 1-40 para nível de voo no 20, Boeing 737-800. Papá Papá Lima, Lima Foxtrot. Informa o tráfego adicional, 1 hora, 32 milhas, rumo oeste. Descendo para nível de voo no 30, Boeing 737. 2719, aproximando. Cabeceira 28, pronto para decolagem. 279, autorizado a linha decolar pista 28, vento 220 graus, 109. Livre a linha decolar pista 28, azul 2719, ajuste bem 15. Afirma. Zero, após desvios, autorizado direto CARI, voo no 162. Após desvios, direto CARI, cara, seja o primeiro seu Serra Vita 362. Autorizado, Serra Vita 362, voo no 162. Afirma, gol no 162. Ação final, Renato, 6200. Canal 6200, complete nosso procedimento. Também estou em Salvador, frequência 118, decimal 95. 45, 6200. Vamos transferir. 6200, aproximação final. Será 6200, continua a aproximação, informarei que está ali. Para aproximar 6200. Já mantém 2500 pés até o destino? Afirmativo, já no momento o trajeto parou. Acabado. O 9954 confirma, efetuando algum desvio? Voo no 162, tráfego superado, desça e mantenha nível de voo 050. Cruzando o ponto, confirma o vento? Vento 220 graus, 109. Ativo, cruzando o ponto, 220. Jael, suba restrita a nível de voo 100. Tente 3500 na proa. Foz, Daniel, Foz Santana, azul 2, ativa. Azul 2719, informa o tráfego 11 horas, 19 milhas, correção 10 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, Papa Alfa 34. 79, azul 2719. Pronote, Guardião 01, no vento 220 graus, 109, ponto para. Zona 1162, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 28, reposto estabilizado. Batalha estabilizado, bom, 1162. Papá, papá, Lima, Lima, Foxtrot. Tráfico superado, sube e mantenha nível de voo 220. Guardião 01, fora do solo. Guardião 01, da cola de 39, confia o quanto de milhas se afasta. vamos afastar 10 milhas do 01. Se mantenha nível de voo 120. 1, controle de Salvador 20. Confirma. Controle de Salvador 20, 8, guardião 01. Ok, controle do 208, grato. Controle de Salvador, bom dia, é o guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, vai seguir a 500 pés, comprou a Nordeste em patrulhamento e na escuta permanente do controle afastará 10 milhas do campo. Guardião 01, sente, condições visuais ajuste no 015, reporte a 20 milhas afastado Salvador. Ok, ajuste no 015, reportará 20 milhas afastado Salvador. Controle azul 279, solicita a direita para desviar de informação por direta de Dendê ou Mótiva. Autorizado o desvio, confirme a proa por quantas milhas, azul 2799? De 30 por 5 milhas. Gente, livre desvios, azul 2799, aguarde coordenação com o centro recife. Aguardando, aproximado. Voo 9954, desça e mantenha nível de voo 050. Voo 9954. 9954 na escuta. Desça para o nível de voo 050. Já falo 050, 9954. Papatango Eco, Zulu November, 23 milhas oeste de Salvador, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para auto-coordenação. Semana livre, Zulu November. Posso costumar estar aqui com uma centena para o Zulu 2719? 2799, submantenha 1900. 1900, uma centena, 2799. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, autorizado inicialmente direto em Deus. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, autorizado direto posto seguro. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Azul 4082, voo da AEL para interceptar a chegada a Cari, desça até o nível de voo 120, ajuste no 015. Estabilizou o gol 1162, avistou. 1162, completando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, bom dia, 1162. Gol 9954, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu, da pista 28, reposto estabilizado. 9954, para 2000 pés, final do procedimento, mas policista da RNAP 28. Autorizado o final do procedimento RNAV da 28, desça para 2.500 pés e após autorizado. 2.500 pés, RNAV, após autorizado. 9.954. Azul 279, mantendo uma centena. Azul 2719, informa o tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo oeste, descendo para nível de voo 120, Embraer 190. TAM 4714, voo da El para interceptar a chegada a Cari, desça até nível de voo 130, ajuste na 095. 130, mesmo Adael. Felipe desvio, TAM 4714. O azul 2719, só tem um monte de queijo, uma verba subindo para 8 bits, está já. Azul 2719, sub mantém a nível de voo 340. Papai Juliette até Romeu? Papai Juliette Hotel Romeu está no espaço aéreo Golf, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, chama o controle a 40 milhas de Salvador. Gente, Papai Juliette Hotel Romeu, será informado a todos. Livre desvios, azul 4082, após desvios, vou direto ao fim. Após desvios, direto ao fim. Azul 2719, o centro solicita que sub mantenha nível de voo 220. 220, azul 2719. Gente, agora de coordenação. Azul 2719, sub mantenha nível de voo 220, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2235, você está no lugar, eu estou chamando. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Estamos retornando agora do setor. Vamos retornar pelo litoral, cruzando o buraquinho e cruzando o eixo do litoral próximo ao campo. Gostaria de coordenar com a torre, estamos no setor de buraquinho. Região 01, há um Boeing 737 em aproximação para 28, afaste para o setor norte, agora de coordenação com a torre. Ok, afastará para o setor norte, tem a aeronave, aguardará a coordenação 01. 482 azul para seguir descida. Azul 4714, desse mantém nível de voo no 30. Azul 4082 para prosseguir descida. Azul 4082, desse mantém nível de voo 050. 050, azul 4082. Azul 02, ao alinhar autorizado a decolagem, piste 28, vento 200 graus, 109. Autorizado a decolagem, rumba. 295 graus. Torre Salvador, é o Guardião 01. Guardião 01, autorizado para através de longe da torre, para o cruzamento. Afirmativo, gostaria de solicitar, se possível, pelo Través Sul, pelo litoral, estamos em patrulhamento, dando uma busca ao Guardião 01, autorizado. Guardião 01 não tem uma aeronave para pouso, está 7 milhas, se aguardar, pouso também será autorizado. Afirmativo, manteremos o setor e aguardaremos a orientação da torre. Gente, evite se aproximar mais do eixo da 28, tendo esse setor ou mais a norte que Guardião 01. Afirmativo. A gente está passando para a nave, estaremos afastando para o setor norte para levar o setor. Guardião 01, bom dia. Bom, 9954, final da 28, baixado, trabalho. Voo 9954, bom dia, autorizado pouso 28, vento 200 graus, 109. 3 em pouso, 28, voo 9954. MTLS Zulu da 28, reposta pesada. Passo 4082, 2000 pés, 1015, solicita cumprir o RNAV 28. Se desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 28, reposta pesada. 2.500 pés, ajustado no 095 para o final RNAV 28482. Rádio Salvador, rota 02. 02, contato ao Adana, decolagem via saída coral, subir e mantenha nível de voo 100. Saída coral subindo para 100, rumo. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, nos dois. Teve uma operação policial no setor de Distinga, fica ao setor norte da torre. Estaremos seguindo para lá o setor norte da torre, em coordenação com a torre. Eu vou a 400 pés no máximo. Cheio, Guardião 01. Coral. Opa, 02, direto coral. Bom dia, gol 1962, informação papá. Bom 1962, foi direto da EL para interceptar a chegada da CARI, desça até o nível de voo 140, ajuste na 015. 140, gol 1962, mando da EL para interceptar a chegada da CARI. O gol 1962, por enquanto ele está mantendo a via para o 060 para prestar a formação. Tipo desvios, gol 1962. Não, não passa zero, o tempo 7 não passa. Tan 4714, desse mantenha nível de voo 050. 050, tan 47 não passa. Esquerda, solo 2.1. Pode estar na 2.1.5. No 5.6, Lima Temp 2.8. Lima Temp 2.8. Lembra a próxima esquerda da região normal, função normal, 5.4. Bom dia, 2, 1, 1, 1. Sané 6356, bom dia. Livres desvios, após desvios, voe direto da AEL para interceptar a chegada a Cáliz. Desça até o nível de voo no 30. Ajuste na 0 no 5. Voo no 30, 0 ajuste, 6. Livres desvios, o Sané 6356, confirme a proa por quantas milhas? AEL para a gente, seria a proa de ofício, proa 06. Foi direto ao frio, Sané 6356. Azul 5048, número 5 na aproximação, mantenha o perfil da chegada cara e informe ao controle se for necessário algum desvio. Desça até o nível de voo no 40, ajuste na 0 no 5. Gente, autorizado ao PRIM, azul 5048. Azul 4082, final em 928. Azul 4082, completando o procedimento, torre 1118, decimal 95. 1895, azul 4082. Voo no 962, após desvios, voa direto ao PRIM. Quem está fazendo pra gente, vai dar pra voar o PRIM, o voo no 962. Torre Salvador, bom dia, azul 4082, final R928, meia dúzia de milha. Azul 4082, autorizado pouso, pista 28, vento 20 graus, 109. Autorizado pouso, pista 28, azul 4082. Estabilizado. 2500, formular estabilizado, final 28, 4704. Canal é contato, mãe, filha de mãe. Boa tarde, está 3295, ponte para 98. Está 28. 3295, sente, mantém o ponte para 28. Eu mantei 3295. Prolegão, você como é? Boa tarde. Bom, 9556, contato radar na decolagem via saída da AEL, suba e mantenha nível de voo 100. Da AEL 100, passando 2500. Bono 962, atingindo 20. Bono 962, esse mantém a nível de voo 080. 080, Bono 962. Papapá Juliette, Hotel Romeu, autorizado direto através de Paripe, descendo para 3.500 pés em condições visuais. Ajuste na 095. Sané 6356, desça e mantém a nível de voo no 20. Bono 556, suba inicialmente até o nível de voo 070. 070, 556, vetoração para evitar tráfego. Curve à direita na proa 255, mantenha essa proa por duas milhas. Informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 1 ou 3 milhas, como sudoeste, subindo para nível de voo 100, Embraer 110. Proa 255, agora o tempo se comer. Por 22 milhas, confirme a altitude, pode subir? Bono 556, inicialmente suba até o nível de voo 080. 080, 1156. Mantém escuta. SAM 4714, chame final Salvador, frequência 1119.8. 198, 4714. Controle Bono 962, ele vai efetuar o RNAV para 28, ok? Zona 962, ciente. Desça para 4.000 pés, ajuste 90 no 5. Estamos final Salvador, frequência 119, decimal 8. 4.000 pés, controle 19.8. Controle, bom dia, gol no 962, cruza o 090 para 4.000 pés. Sim. O gol 1962. Ok, 1962, 4.000, Serra Vitor 362 com o RNAV da 28. Ok, Serra Vitor 362, 4.000 pés, o gol 1962. Controle, Sam 4794. Sam 4794, está autorizada a aproximação para pouso na pista 28, aguarde transferência. Aguardando. A 57 milhas, sudoeste de Salvador, vou ir da El para interceptar a chegada da CARI e essa até o nível de voo 150, ajusta 0 no 5. Vou da El, solicita manter uma proa 045 para evitar formações antes de da El. Sente livre desvios, azul 2746. E ideal de descida mais 20 milhas, cara. Sente, mantenha o nível de voo 170, rebaixo para a descida. Obrigado. Controle azul 5048 para conseguir na descida. Sané 6356, chama final Salvador, frequência 119, decimal 8. 198 vai chamar o 6356. Salvador, bom dia, azul 44, batido, está mantendo proa de conflito devido à formação, violou 250. Azul 4441, acione identificação, mantenha a proa. 040, aguarde instruções, desça até o nível de voo 250. Está batendo 250, 4441. Controle azul 5048 para prosseguir na descida. Azul 4441, desça para nível de voo 180. 180. Prosseguir na descida, azul 5048. Azul 5048, desça para nível de voo 120. Pois era, 2546. Controle, levou um 156, vai pro Rio de Janeiro. Da Leão. 1956, aguarde. Controle 120, 8. 1208, 3895. Confirma que realmente o espelho 728 vai irregular com bastante degrau. Gente, graças às informações, já teria passado a informação da aeronave anterior. Prestava o seu obrigado. Ok, boa tarde. Salvador 3895, boa tarde. Sam 3895, contato radar na decolagem, via saída da El, suba restrita a nível de voo 100. Ok, da curva na esquerda para o da El, Sam 3895, subindo por ao nível? 100. 100. Já foi 28, 4714. Ajuda de Mike autorizado ali, mantém 7.4. Azul 5048, desça para o nível de voo 080. 080, azul 5048. Bono 556, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, bom serviço. Dan 3604. Pouso número 2 para pouso. É, tipo canário, são bono 962. Zero. Dan 3895. 395, informa que a tipo está de rio direita na proa 230. Formação em cima de Dael e Leda. 230, sim. Livre desvio, suba até o nível de voo 070. Informa o tráfego 11 horas, 16 milhas, rumo nordeste, descendo para o nível de voo 080, Embraer 190. Sente o tráfego, trânsito 3895, direita na proa 230, registro no 070. Salvador, bom dia, está 3604. São 3604, desça até o nível de voo 190, ajuste no 095, reduza para 2309. Na medida do possível, reduzir 230, a gente está um pouquinho alto, tá? Prosseguir descido 4441. Azul 4441, desça para nível de voo 120, ajuste no 095. 120, tá junto. Solicito a RNAV da 28, 4441. Gente, azul 4441. A Papapá Juliette, Hotel Romeu, desça para o número 1500 pés, reposte sem asa visual com campo. Pronto. Azul 5048, chama o sinal Salvador, frequência 119, decimal 8. 198, boa. 02, confirme matrícula. Alfonso Aérea 2323, do Roma 02. Gente. Seu cordial, azul 5048. Você executa o RNAV? Afirmativo, RNAV. Gente, ajuste no 095, desça para 4000 e vou direto para o Serra Vitor 362 com o RNAV. 362 com o 095, descendo para 5000, azul 5048. É de Salvador. Direita 70, é, limitado pela 130 de Salvador, 3604. O 4441, desça para o nível de voo 050. 050, 4441. Azul 2743 para descida. Azul 2743, desça até o nível de voo 150. 150, 2743. SAM 3604, desça para o nível de voo 160. 160, 3604. 3895, sub mantenha nível de voo 340. 3845, sub-mantenha, nível de voo 320. 320, 3895. Correção, 230. 230, 3895. Azul 4441, chame o sinal Salvador, frequência 119, decimal 8. 98, obrigado. Salvador, azul 4441, cruzão 3A para o 50, cruzão 362. Azul 4441, ajuste no 095, desça sem restrições para 4000, voando Serra Vitor 362 com o RNAV. RNAV 3641. Sendo 6356, Serra Vitor 363 em aproximação, reduz a checa 3 em torre 1895. 1895, obrigado, daqui a pouco. Certo. 1895, após o Egil, vai na proa de mostras. E o mostras, 1895. Chão 3604, complete redução 2209. 2209, 3604. 204 nessa proa, reautorizado o nível de voo 060. Descendo ao 060, está 3604. Petmark, autorizado a colapso está no 7.300 grau, 08 tons. Autorizado a colapso no Petmark, 3.5. Azul 2743, desça para o nível de voo 120. 120, 2743. Sete até Romeu está na proa de casa. Ok. 48, RNAV autorizado. RNAV autorizado, 048. Juliette até Romeu aguarde. São 3604, curve à esquerda para o 045. Limite será a radial 120 do VR de Salvador. Esquerda, 045, limitada pela 120 Salvador, SAM 3604. Estão livre, vento 200 grau. Aguarda, vento 356. Bono 790, autorizado a colapso 28, vento 200 grau, 08 nós. Santa colagem com 790. Aguarde para chamar tudo. Controle Salvador, Mike Juliette, Mike decolado, 17, cruzando 2000, Dael. Romeu Maxilete, Mike, contato radar, uma via para Dael para o nível de voo 430, lembrando da restrição uma centena. Sente, a restrição uma centena. Via Dael, Mike e Juliette Mike. São 3604, sempre final Salvador em 199, decimal 8. Boa tarde, Juliette. Tá bom, fim de semana. Salvador, boa tarde, estão 3604. 9636, autorizado, 28, vento 200 graus e no 09. Seguir, reposto na 22, 095, número 4 para pouso. Qual é a velocidade agora? Indicado 240. Ok, eu vou ir com 220. 220, está na proa 045. Positivo. Obrigado, boa tarde. Salvador, o Mike e Juliette Mike, desvio 20 graus à esquerda da rota. Gente, Mike e Juliette Mike, confirme a proa por quantas milhas? 180 por 30 milhas, Mike e Juliette Mike. Gente, Mike e Juliette Mike. Okay. Visual Coronado, estamos aqui no setor norte, a 500 pés na operação policial Guardião 01. Estou para o nível de voo 370, mantendo a proa. Mantenha a proa até quanto, Sarita? 790, mantenha a proa até 3 mil pés, após curva direita, sai da Aron. 3 mil após Aron, 790. 790, até o hotel Romeu, chama agora a torre em 19895. Azul 2743, reduza para 2109 e chama final Salvador 120, correção 119, decimal 8. 2109, 198, obrigado. 048, em aproximação, cheque o trem, torre 1895. 1895, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2743. 2743 é o controle, em descida para 7000 com 1015, qual é a sua velocidade? Reduzindo para 2109. Ah, positivo. Número 4 para pouso. Se quiser, pode reduzir mais. Até 180 nós. 3895, informa o tráfego 1 hora, 11 milhas, rumo norte, cruzando 260 em descida até o nível de voo 240, é um Airbus 320. Atenção, 3189. Atenção, meu. CS. Quanto tempo de espera para o Juliette até o Rondel? Não tem estimado, quem? Quer prosseguir e tentar pouso 28? Tem duas aeronaves aproximando para 28, seria a terceira. 2 Salvador, Guardião 01. Guardião 01. É, se for necessário afastamento temporário do Guardião 01 para o pouso da aeronave 917, nós podemos afastar para auxiliar o companheiro aí. É necessário? Afirmo, afasta a 917 com o Pro Leste, Guardião 01. Ok, afastando com o Prolet para facilitar o pouso. Assim que possível, a torre informe para retornar para o setor. Então 3745, autorizado a decolar, pista 28, vento 190 graus, 109. Gente, iniciando o 3745. Juliette, eu pergunto, estou acessando o 360 pela esquerda aqui, eu estou rimar. A vertical da Enrimar autoriza o pouso na 17? Negativo, mantém espera sobre a Enrimar, o Juliette está no meu. Tem dois pousos na 28 com fritagem. De Momba. Momba 3296, desça para o nível de voo 130. Dia 100, você vai descer para 2500, vai voar sobre a água. Curva à esquerda, o Serra Vita 363 com R-Nave, número 4 para pouso. 2500, depois Serra Vita 363, 2. 743 atingindo 7000. Positivo, na proa informada desça sem restrições para 4000. Para 4000 agora, 2743. Pouso pista 28, vento 190 graus, 109. Livre na 28, proa 5048. Reduzido, cruzando 190, chama na torre agora, azul 4443. 45, decolado 14, controle Salvador 20, 10, 8. 120.